DJ Malkin. Get into the rhythm, make up your mind. it's dice and I rock. Girls wall to wall, there's my man hanging out in the back. So I cruise, slide to the dance floor. I never seen a club so hype before. Get on the mic and get raw. Back to back, punch the front door to door. Everybody dance to the new sound, rock and roll, soul to soul. I bring it on down from the bottom to the top, from the top to the bottom. Everywhere they jump, they swing, they hand, they shake, they damn me, yeah, oh yeah. So loosen your body and let me take control. Let's rock and roll. Get with it, that's it, throw your hands in the air, scream, go, go, go, rock and roll, we're going, flowing, yo, it will develop into a new form, break the norm, get warm, and then swarm, come back again, tear it up, then transform, from BB King to Bo Diddley, and full of it was on the TV screen to be seen, with the Beatles and the Jackson 5, the Who, the Doors, the Rolling Stones, and even I, dibble the bit to get with, helping to prove that it's legit, your parents dissed it back in the days, the same way they diss rap, are you amazed, so DJs, let's rock and roll. And arise, everybody, everybody up and get live. The CNC music, the factory is mastery and full of jams that has to be pumped till your ears get sore. Live from Brooklyn out to the California seashore. To rock and roll, to get on down, to something funky with soul. Robin Dave seduced it and I juiced it, spoofed it, mass produced it and you proofed it. Party people and you're having a good time and singing along with my rhyme. This goes out to the young and to the old. Let's rock and roll. Let's rock and roll. Go ahead, baby. Esse daí é o famoso Freedom Williams. E não tem muito tempo que eu vi o Robert Cliveless falando alguma coisa nada positiva com relação a esse rapper aí que andou se apresentando até aqui no Brasil com o nome de CNC Music Factory, como se ele fosse a banda, né? Na verdade, CNC Music Factory veio das iniciais de Robert Cliveless e do saudoso David Cole. E nessa música aí eles estavam juntinhos ainda, né? Havia uma parceria bacana e foi Here We Go. Bateu pra caramba lá no começo dos anos 90 ou final dos anos 80, por aí. E as anteriores são Bomb The Bass com Mega Blast, BG The Prince Of Rap com This Beat Is Hot, Elvis Presley, quem diria, A Little Less Conversation. Começamos o programa de hoje com Any Room The Promise. E ainda tem muita raça de Flash House pra rolar, ok? Não saia daí de jeito nenhum. Você está ouvindo Flash House. Kitchen Rádio Serviço. Há quase 300 mil crianças e adolescentes indígenas no Brasil. Moram nas cidades e aldeias, são de diferentes povos, línguas e tradições. A cultura desses povos, riquíssima em lendas e histórias, ajudou a formar a identidade cultural do nosso país. Nos ensinaram a cuidar do meio ambiente e da natureza e a valorizar o contato entre crianças e adultos. O Brasil seria menos rico sem a sabedoria dos índios. É nosso dever garantir que seus direitos sejam respeitados e sua cultura preservada. Rádio pela Infância, um projeto Andi e Unicef. 18:36. Quem faz cultura inglesa só compartilha boas experiências, porque não é só um curso, é um investimento para a vida. Aqui, além de estudar, você vive o inglês, em sala, na internet, onde você quiser, através de um ensino dinâmico, com professores qualificados, material didático de primeira e recursos tecnológicos exclusivos. Aprenda inglês do seu jeito, conectado, moderno, pronto para o mundo. Tá esperando o quê? Viva a cultura! Matricule-se agora, www.culturainglesa.net. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Voltamos a apresentar Flash House. Com toda a elegância possível, o segundo bloco do Flash House de hoje vai começar com Datura. to be filled with pain and hope. But you just have to remind, be careful with your life. There is a way to find, to salvage your soul from the hiding light. Would you believe? Would you believe? Would you believe? Does it something you believe? Would you believe? Would you believe? Is it believe? If in your heart you believe, would you believe? Would you believe? Would you believe? all the denouncement had absolutely no effect. Parents and counselors constantly scorn them, but people are still having sex and nothing seems to stop them. Still having sex, they've been told not to. Perhaps they are perplexed. When you see them holding hands, they're making future plans to engage in the activity. Do you understand me? People are still having sex. Lust keeps on lurking. Nothing makes them stop. This AIDS thing's not working. People are still having sex. It's been going on for quite a while. Perhaps it's quite fashionable. It hasn't gone out of style. The fact that people are still having sex is rather obvious, it's just what one expects. The evidence is all around that everyone in every town has had it one time or another in their life. At this very moment, people are still having sex in a downtown condo or street in the projects. Although you can't see them or hear their breathing sounds, someone in this world is having sex right now. Oh, tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Good night. Sim, Hallelujah! Ainda Desri com Life, Latour, People Are Still Having Sex. Acho que nem preciso traduzir isso, né? Boy Crazy, That's What Love Can Do. Começamos com muita elegância o segundo bloco do Flash House de hoje com Datura, Voodoo Believe. Bom, como você pôde perceber, só foi o segundo bloco do programa que rolou, tá? Então tem mais outros dois blocos pra rolarem. Não saia daí de jeito nenhum. Você está ouvindo Flash House. Quando você procura uma programação bacana pra ouvir no trabalho, em casa, na academia, no carro, na caminhada, no lazer, e não encontra, então você descobre a Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio, programação madura, experiente e de extremo bom gosto. 19:04. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelly tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobelly. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelly. Voltamos a apresentar Flash House. Aquela pegada erudita, lírica, né? Aquela coisa mais bucólica, né? Enigma, Sadness no terceiro bloco do Flash House. Thank you.

Come on, lady.

Você está ouvindo as mixagens de DJ Marcante. I want you so, it's like I'm losing my mind. Morning ends, I think about. I talk to friends, I think about. And do they know, it's like I'm losing my mind. All afternoon, doing every little show, the thought of you stays around. Sometimes I stand in the middle of the floor, my door. I do not think about. Spend sleepless nights to think about. You said you love me, or were you just being kind? Or am I losing my mind? I'm something going into my escape. Attention to me seems to drift, though I don't know where. When we're alone, seems there's nothing to say. I'd bring up the topic, you push it away. You say that you do, but I think it's just you don't care. Why do I feel no use to me? Ei, vamos dançar. Ah, eu não sei. A única coisa que eu tenho que fazer é mover os seus pés. Que música é essa que tá tocando? Eu não te entendo. Entendo? Não entendi. Are we in an item or are we just two? I need some commitments, all I ask of you. Your lifestyle can change, don't be afraid what you think's in store. I know what's on your mind, you've got lots to lose. Your shallow acquaintance is what's there to choose. You won't get too deep even though I'm worth so much more. So think about it carefully. Smile for a while, let's be young. Love shall be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I never promised you a rose garden. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I never promised you a rose garden. Down, my underneath the ground. The line. I believe that your love depends on you. granddaughter called Little Bitter Little Mama. And our brother Big Mama always had candy and secrets in their purse, butterscotches and where all the men went. They knew what daughters and granddaughters didn't. None did. Não se sacudir com essa música, pelo menos o pescoço. Miami Dub Machine com Be Free With Your Love. É, você deve conhecer ela com Spandau Ballet, aquela coisa, né? Também conferimos aí o Gabry Point, pra quem não sabe é um dos integrantes lá do Eiffel 65, lá da Itália. Aqui no caso, em carreira solo, tivemos aí Depends On You, muito boa por sinal, tá? Elton John Sacrifice, sacudidinha, claro, né? Esse é o Flash House, né, meu amigo? Lee Merrill com To Go Crazy, com Ken, I Beg Your Pardon, Joy Salinas, People Talk. É difícil encontrar alguém que não goste disso. Liza Minnelli, produzida pelos Pet Shop Boys, com Losing My Mind. E falando em Pet Shop Boys, começamos o último bloco do programa de hoje com Pet Shop Boys, I Wouldn't Normally Do This Kind of Thing. É, eles adoram nomes quilométricos, né? Como eu já disse no programa algumas vezes, né? Tem aí a What Have I Done To Deserve This? É, How Can You Expect To Be Taken Seriously? Por aí vai. Tem algumas músicas até com nomes normais, mas algumas pérolas desse nível aí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da edição do Flash House de hoje e, se Deus quiser, semana que vem eu tô de volta, ok? Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você. Flash House. Na Rio Sul Rádio, você ouve os melhores flashbacks. Yeah! E das novas, também só as melhores. melhores ouvintes, a melhor programação. 20 horas e 13 minutos. Calum, o que tá acontecendo com esse computador, Calum? Ei, patrão, e o sol sempre havia umas vampirinhas aí, né? Você pegou o vírus, cafeteiro. O computador agora tá virulento. Ih, patrão, e agora? Ah, agora sim. Ué, patrão, agora sim? É, agora tem que chamar assim, informática. Sistemas, internet, manutenção, sim, informática. Criação de programas, websites, conserto, sim, informática. Telefone 98-148-1193. Informática. Atendemos também a domicílio. Faça já um orçamento sem compromisso. Telefone 98-148-1193. Informática. E por que não? Sim, informática. Rio Sul. Rádio.com. And they can't take the